Estamos aqui com o Cláudio. É Cláudio Braga, do Comitê Popular da Copa. Então, Cláudio, qual é a tua análise do ato nessa sexta-feira? Não, acho que foi o maior ato que a gente desenvolveu agora, aqui no centro, porque tivemos um ato muito bem sucedido na própria localidade, ali no lotamento de São Francisco. Acho que a gente conseguiu provocar, né, uma pauta com a Procuradoria, com o Estado. Agora precisamos, com certeza, se preparar mais para ter um diálogo mais eficiente com resultados muito mais práticos, porque estamos nesse processo há mais de 2 anos, o governo nunca se posiciona, o governo nunca tem as informações precisas, seguras, né, e isso é muito ruim para as famílias, sobretudo para as famílias. Então, acho que se eles estão pautando quarta-feira, precisamos estar muito bem articulados, fortalecidos nas nossas propostas, para que, de fato, a gente tenha os resultados esperados, né, dentro dos nossos objetivos. Você acha que o apoio das redes sociais abriu o diálogo? Sim, ajudou. Ajudou muito, entendeu? Eu acho que é todo um conjunto de ações, desde a mobilização de base, né, no diálogo com as famílias, estimulando as famílias a buscarem seus direitos, a ver a gente como parceiro no processo, né? Então, esse trabalho de miudinho, que também vem sendo feito já há um tempo, né? A visibilidade que a rede vem dando, os movimentos sociais vem dando, os segmentos vêm apoiando, tudo isso culmina para efetivar as propostas que as famílias vêm também apontando, que os movimentos também vêm apontando. Então, assim, eu acho muito legal essa ação conjunta e, sobretudo, articulada. Tá certo, Cláudio. Obrigado. Ah, obrigado também.